essa luz clara e branca que tens aqui ilumina todos os passos que me levam até ti. És mais quente que o sol quando amanhece, brilhas mais do que as estrelas do céu quando a noite é. Esse raio de luz que tu és, nunca se esquece de iluminar cada momento para mim. Deixa-me ser como tu. These next two songs are inspired in the rhythm of traditional Portuguese dances. The first dance, it is Fandango, and the second, Chula.